caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrer por mim, sofrer por mim. As pedras que pisou jamais pisarei, mesmo sendo rei, fez isto por mim. Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, não importa se o abismo é raso ou profundo, ele tira você de lá e traz para um alto deste reino de amor.